quando a palavra agrada a você, acende profunda seus olhos. Quando intimida e te impele a beber o caldo de todas as letras, sai espremida a paixão, o prazer, sai colorida a noção de viver. O ódio, a essência, a doença em você, a cura, a loucura, não pare de ler. Jogue flores nos livros, mas guarde uma pétala pra lembrar de quem te ama. Jogue flores nos livros e tenha uma bússola para paginar a vida. Jogue num livro essa flor que eu te dei, deixe-a num canto seguro. Guarde no filho esse amor que eu botei, a você que não teme o futuro. Vamos juntar nossas vidas de vez, a biblioteca, o cachorro, o xadrez, o vinho, a panela, um amigo que vem. Dividiremos os filhos.